Fecheiro 11, capítulo Mentiroso. Alfred Lenning acendeu o charuto com placidez, mas as pontas de seus dedos tremiam ligeiramente enquanto as sobrancelhas grisalhas se curvavam para baixo ao mesmo tempo que falava entre fumaças. Lê mentes, de acordo. Não há a mínima dúvida a esse respeito. Mas para quê? E cravou o olhar no matemático Peter Bogart. E bem? O interpelado tentou alisar o cabelo preto com ambas as mãos. É o 34º modelo RB que produzimos. Os outros não passavam de rigorosamente ortodoxos. O terceiro homem sentado à mesa enrugou a fronte. Milton Ash era o funcionário mais jovem da US Robots and Mechanical Man Corporation e orgulhava-se do cargo que exercia. Escuta, Bogart, não surgiu uma única dificuldade na montagem, do princípio ao fim, posso garanti-lo. Os lábios grossos do matemático entreabriram-se num sorriso paternalista. Sim, se pode responder por toda a linha de montagem, procurei a tua promoção. Em números redondos, há 75.234 operações necessárias para o fabrico de um único cérebro positrónico. E cada uma em si depende, para o êxito do produto acabado, de uma série de fatores, de 5 a 105. Se alguma funciona mal, o cérebro fica inutilizado. Cito isto do nosso dossiê informativo. Milton Ash corou. Mas uma quarta voz antecipou-se à sua réplica. Se vamos começar a acusar-nos mutuamente, retiro-me, retorquiu Susan Calvin, que apertava as mãos fortemente sobre o regaço, enquanto rugas finas em torno dos lábios estreitos e pálidos se haviam intensificado. Temos um robô que adivinha os pensamentos. E parece mais importante descobrirmos exatamente por que lê as mentes. E não o conseguiremos se insistirmos em dizer a culpa é tua ou a culpa é minha. Os seus olhos cinzentos pousaram-se em Ash, que esboçou um sorriso. Lenning também sorriu. E como sempre, em ocasiões similares, o longo cabelo branco e olhar perscrutador faziam-no parecer um patriarca bíblico. Tem razão, cara doutora Calvin. A sua voz tornou-se subitamente incisiva. Eis a situação concentrada como num comprimido para a febre. Produzimos, de um ponto de partida supostamente vulgar, um cérebro positrónico, possuidor da notável propriedade de se conseguir sincronizar com as ondas de pensamento. Se soubéssemos como isso aconteceu, tratar-se-ia do avanço mais importante da robótica das últimas décadas. Desconhecemo-lo e temos de o averiguar. Entendido? Posso apresentar uma sugestão? Perguntou Bogart. Com certeza. Eu diria que, enquanto não tivermos desvendado o enigma, e como matemático, penso que se trata de um imbróglio diabólico, mantenhamos a existência de RB34 secreta. Isto seria extensivo aos outros membros da equipa. Como responsáveis dos diferentes departamentos, de certo acabaremos por solucionar o problema. Mas, entretanto, quanto menos pessoas estiverem ao corrente, sou da mesma opinião, declarou a doutora Calvin. Embora o código interplanetário fosse modificado para permitir que os modelos de robôs sejam testados nas fábricas antes de enviados para o espaço, a propaganda anti-robô intensificou-se. Se transpirar uma única palavra sobre uma dessas máquinas capaz de ler o pensamento antes de anunciarmos o controle total do fenómeno, os nossos inimigos tirarão o devido partido da situação. Lenning chupou prolongadamente o charuto e aqui esqueceu com uma expressão grave. Em seguida, virou-se para Ash. Pareceu-me ouvir dizer que estavas só quando se te deparou pela primeira vez o caso do leitor de mentes. Pois estava, e apanhei um susto de todo o tamanho. O RB34 acabava de ser retirado da mesa de montagem quando me enviaram. Obermann tinha-se ausentado algures, pelo que eu próprio o levei à sala de testes. Ash fez uma pausa e deixou transparecer um vago sorriso. Digam-me uma coisa, algum de vocês manteve, numa ou noutra ocasião, um diálogo mental consigo próprio? Ninguém se deu ao trabalho de o elucidar. Pelo que prosseguiu. Ao princípio, uma pessoa não se dá conta. Ele falava-me simplesmente com a maior lógica e sensatez que possam imaginar. E só quando me preparava para entrar na sala de testes, tive consciência de não haver pronunciado uma única palavra. É claro que pensava muito, mas não é a mesma coisa, evidentemente. Fechei o objeto à chave e corri a procurar o Lanning. Horrorizava-me a ideia de ter estado a caminhar a meu lado, a esquadrinhar-me calmamente o pensamento para selecionar e arquivar as minhas ideias. Calculo que terá sido horrível, concedeu Susan Calvin, olhando de uma forma estranha e deliberada. Estamos habituados a considerar que os nossos pensamentos são privados. Nesse caso, só nós quatro sabemos, interpôs Lanning com impaciência. Muito bem, vamos tratar disto de forma sistemática. Ash, ficas encarregado de inspecionar a linha de montagem do princípio ao fim. Tudo. Tens de eliminar todas as operações em que não houve possibilidade de erro e elaborar uma lista daquelas em que pôde ocorrer, juntamente com a sua natureza e eventual magnitude. É uma incumbência de respeito, argumentou o visado. Naturalmente. Podes, sem dúvida, socorrer-te de todos os teus subordinados, se for necessário. E não te preocupes se isso atrasar a produção. Mas eles não devem conhecer a natureza da operação, hã? Muito bem. O jovem técnico exibiu um sorriso mordaz. Mesmo assim, continua a ser um trabalho de envergadura. Lanning mudou de posição na cadeira e dirigiu-se a Susan Calvin. A doutora vai empreender a tarefa noutro rumo. Na sua qualidade de robô psicóloga, estudará o robô em causa e investigá-lo-á da frente para trás. Tente descobrir como funciona. Estude o que está vinculado aos seus poderes telepáticos, o seu alcance, como lhe afetam a atitude e exatamente em que medida se danificaram as suas propriedades normais de RB. Compreendido? Sem aguardar resposta, acrescentou. Eu coordenarei os trabalhos e interpretarei os resultados matematicamente. Tornou a chupar o charuto com violência e murmurou o resto através do fumo. O Bogart ajudar-me-á, claro. Este último que limpava as unhas de uma das suas adiposas mãos com as da outra, proferiu com brandura. Julgo poder dizer que não sou um novato na matéria. Vou principiar imediatamente, declarou Ash, impelindo a cadeira para trás. O semblante jovem e agradável alterou-se num esgar. Como me calhou a fatia mais dura de bolo, tenho de começar a roê-la sem perda de tempo. E afastou-se, murmurando. Adeusinho, Susan Calvin correspondeu com um movimento de cabeça quase imperceptível. Porém, os seus olhos acompanharam-no até que saiu e não respondeu quando Lanning aclarou a voz e sugeriu: quer ir agora lá acima ver o RB34? Os olhos fotoelétricos de RB34 ergueram-se do livro ante o som abafado de gonzos que giravam. E encontrava-se de pé quando Susan Calvin entrou. Esta deteve-se para ajustar o sinal entrada proibida na porta e aproximou-se do robô. Trago-te os textos sobre os motores hiperatómicos, Herbie. Ainda são alguns. Podes dar-lhes uma olhadela? RB34, vulgarmente denominado Herbie, aceitou os três pesados volumes e consultou o frontispício de um. Teoria hiperatómica, leu a meia voz, em tom pausado. Sente-se, doutora Calvin, acrescentou distraidamente. Vou demorar uns minutos. A psicóloga instalou-se numa cadeira e olhou-o atentamente, enquanto ele ocupava outra, junto da mesa, e examinava os três livros de um modo assaz de sintético. Transcorrida meia hora, pousou-os. É claro que sei porque o trouxe. Os cantos dos lábios contraíram-se com uma ponta de nervosismo. Receava isso mesmo. É difícil trabalhar contigo, Herbie. Estás sempre um passo mais adiantado que eu. Acontece o mesmo com estes livros e com os outros. Não me interessam. Não há nada de aproveitável no seu texto. A sua ciência não passa de um amontoado de dados compilados e amalgamados numa teoria temporal. E todos tão incrivelmente simples que nem merece a pena perder tempo com eles. É a ficção que me atrai. Os estudos sobre a ação recíproca dos motivos e emoções humanas. A enorme mão metálica fez um gesto vago, enquanto ele procurava os termos apropriados. Creio que compreendo, sussurrou ela. Vejo no interior das mentes, sabe? Prosseguiu o robô. E nem faz uma ideia de como são complicadas. Não posso compreender tudo porque a minha própria mente tem muito pouco em comum com elas. Mas esforço-me e os seus romances ajudam-me. Talvez, embora depois de teres lido as horrendas experiências emocionais do nosso atual romance sentimental, a voz de Susan Calvin denunciou uma réstia de amargura. Receio que aches as nossas mentes reais monótonas e insossas de modo algum. A repentina energia da réplica obrigou-a a levantar-se. Sentiu que corava e refletiu furiosamente. Ele deve sabê-lo. Herbie acalmou-se com prontidão e, num murmúrio quase totalmente desprovido do timbre metálico, admitiu: sem dúvida que sei, doutora Calvin, se pensa sempre nisso, como poderia eu deixar de me inteirar? Disseste-o a alguém? Perguntou ela com uma expressão dura. É claro que não, respondeu Herbie com um espanto sincero. Ninguém me interrogou a esse respeito. Ainda bem. Susan Calvin dissimulou o alívio. Deves julgar-me uma estúpida. Não, trata-se de uma emoção normal. Talvez precisamente por isso seja tão estúpida. A amargura da sua voz dominava qualquer outra inflexão. Não sou o que se pode chamar atraente. Se se refere à mera atração física, não o posso avaliar. Em todo o caso, sei que as há de outros tipos. Também não sou jovem, volveu, sem ouvir as palavras do metálico interlocutor. Ainda não completou os 40 anos. A voz de RB34 continha uma insistência ansiosa. 38. Cronologicamente, cerca de 60, quanto ao que diz a minha perspectiva emocional na vida. Não sou psicóloga em vão. Fez uma pausa com um vago sorriso sarcástico. Ele tem apenas 35 e o aspecto e maneiras fazem-no parecer ainda mais jovem. Pensas que alguma vez me encara como outra coisa que... Mas que sou eu, no fim de contas... Labora num erro, asseverou Herbie com um murro metálico no tampo de plástico da mesa. Escute. Mas Susan Calvin voltou-lhe as costas e a amargura dos seus olhos converteu-se num fulgor intenso. Por que hei de escutar-te? Que sabes tu de tudo isso? No fundo não passas de uma máquina. Para ti sou um espécime, um bicho interessante, com uma mente peculiar, muito desenvolvida para ser inspecionada. Trata-se de um admirável exemplo de frustração. Não achas? Quase tão bom como os teus livros. A voz, emergindo entre soluços secos, extinguiu-se no silêncio. O robô hesitou perante a explosão e moveu a cabeça numa atitude de súplica. Por que não quer escutar-me? Se me deixasse, podia ajudá-la. Como? Aventurou ela de lábios franzidos. Com bom conselho? Não, nada disso. Dá-se, porém, o caso de que sei o que os outros pensam. Milton Ashe, por exemplo. Seguiu-se uma longa pausa. Enquanto Susan Calvin conservava o olhar fixo no chão. Não quero saber o que ele pensa. Acabou por dizer em voz estrangulada. Guarda-o para ti. Pois eu acho que gostaria de se inteirar. A cabeça continuou inclinada para baixo. Porém, a respiração dela acelerou-se. Falas por falar, sussurrou. Por que faria uma coisa dessas, tendo apenas ajudar Milton Ashe? Herbie interrompeu-se. A psicóloga ergueu por fim a cabeça. Continua. Ama... anunciou o robô calmamente. Durante um longo minuto, ela conservou-se silenciosa, limitando-se a olhá-lo. Enganas-te. Acabou por balbuciar. Tenho a certeza disso. Porque havia de me amar? Garanto-lhe que é verdade. Ninguém conseguiria ocultar-me um facto desses. Mas eu sou tão... tão... Ele olha para além da pele e admira o intelecto dos outros. Milton Ashe não é o indivíduo típico que casa com uma cabeça cheia de cabelo e um par de olhos atraentes. Susan Calvin descobriu que pestanejava desenfreadamente e deixou transcorrer um momento antes de voltar a falar. Mesmo assim, quando o fez, a voz tremia-lhe. No entanto, nunca me deu a entender de forma alguma. Proporcionou-lhe ensejo para tal. Como? Nunca imaginei. Exatamente. Pareceu emergir em reflexões por instantes, até que declarou subitamente. Há cerca de 6 meses veio procurá-lo uma jovem. Bonita, suponho. Loura, esbelta. E sem margem para a mínima dúvida. Dificilmente saberia quando são 2 e 2. Ele passou o dia a dar-se ares importantes, tentando explicar-lhe como se monta um robô. Fez uma pausa. É claro que ela não percebia patavina. Quem era? RB34 respondeu sem a menor hesitação. Conheço a pessoa a quem se refere. Trata-se de uma sua prima direita e garanto-lhe que não há o menor interesse romântico envolvido. Susan Calvin levantou-se com uma vivacidade quase infantil. É curioso. Eu tentei convencer-me disso por diversas vezes, embora persistisse sempre uma dúvida. Então deve ser verdade. Precipitou-se para o robô e apertou nas suas a mão metálica, fria e pesada. Obrigada, Herbie. A voz brotava-lhe com um tremor crescente. Não digas nada a ninguém. Será o nosso segredo. E obrigada mais uma vez. E com nova pressão na mão de aço, afastou-se. O robô voltou a concentrar-se na leitura interrompida do romance, mas não havia ali ninguém para ler os seus pensamentos. Milton Ashe espreguiçou-se lenta e voluptuosamente, sendo acompanhado pelo estalar de uma série de articulações e de um coro de grunhidos, e volveu os olhos para o professor Peter Bogart. Ouve cá, há uma semana que ando nisto, quase sem dormir. Até quando terei de continuar assim? Pareceu-me ouvir dizer que o bombardeamento positrónico na câmara D de vácuo era a solução. O outro bocejou discretamente e olhou as mãos brancas com particular interesse. Exato, estou na pista certa. Sei o que isso significa quando dito por um matemático. Quanto te falta para terminar? Depende. De quê? Ashe afundou-se numa cadeira e estendeu as longas pernas. Do Lenning. O velho não concorda comigo. Bogart suspirou. O mal dele é não acompanhar as últimas inovações. Agarra-se aos moldes mecânicos. E este assunto requer ferramentas matemáticas. Não há nada a fazer com um casmurro daqueles. Por que não se pergunta ao Herbie e soluciona todo o problema de uma vez? Murmurou Ash, ensonado. Perguntar ao robô? As sobrancelhas do outro arquearam-se. Por que não? A velhota não te disse? Refere-te a Calvin? A quem havia de ser? Sim, à própria Suzy. Afirma que o RB34 é um autêntico mago da matemática. Sabe tudo de tudo e um pouco mais de cada coisa. Calcula mentalmente integrais, triplas e devora análises de tensões como sobremesa. Falas a sério? Perguntou Bogart com uma expressão de ceticismo. Com certeza. O problema é que o idiota não gosta de matemática. Prefere ler romances de cordel. Palavra de honra. Devias ver as tragédias com que a Suzy o alimenta. Paixão escaldante. Amor no espaço e quejandos. Ela não nos disse uma única palavra sobre o assunto. É que ainda não acabou de o estudar. Conhece os seus métodos. Gosta de ter tudo bem alinhavado antes de revelar o segredo. Mas a ti revelou-o. Bem, costumamos conversar. Ultimamente temos-nos encontrado com frequência. Ash arregalou os olhos para combater o sono e enrugou a fronte. Diz-me uma coisa, Bogie. Não notaste nada de estranho na dama nestes últimos dias? O interpelado franziu os lábios num sorriso malicioso. Carrega mais no batom, entre outras coisas. Sim, é também isso. Maquilhagem exagerada, como a de uma corista. Mas há algo mais. Não consigo definir com clareza. É a maneira como anda. Parece feliz com o que quer que seja. O sorriso malicioso acentuou-se. O que para um cientista com mais de 50 anos não constituía uma ocorrência banal. Só se está apaixonada. Não digas baboseiras. Ash fechou os olhos. Vai conversar com o Herbie. Eu fico aqui para ver se consigo dormir um pouco. Muito bem. Não porque me agrade particularmente que um robô me explique o meu trabalho ou acredite que o possa fazer. Um roncar suave constituiu a única resposta às palavras de matemático. Herbie escutava com atenção. Enquanto Peter Bogart, as mãos afundadas nos bolsos, falava com indiferença estudada. Ora bem, disseram-me que compreendes estas coisas e consulto-te mais por curiosidade do que qualquer outro motivo. Devo reconhecer que a minha linha de raciocínio inclui alguns pontos incertos que o Dr. Lanning se recusa a aceitar e o cenário está assaz incompleto. Vendo que o robô se mantinha silencioso, perguntou: que achas? Não descortino erro algum, declarou Herbie, enquanto estudava os números na sua frente. Devo concluir que não podes ir além disso? Não me atrevo a tentar. É melhor matemático do que eu e, bem, detesto enganar-me. O sorriso de Bogart continha uma sombra de complacência. Tinha a certeza de que seria assim. O assunto foi aprofundado na medida do possível. Esqueçamo-lo. Amarfanhou as folhas. Lançou-as ao enorme eixo triturador. Fez menção de se retirar, mas de súbito mudou de ideias. É verdade. Pareceu hesitar. Há uma coisa em que, enfim, talvez possas ajudá-lo. Herbie exprimia-se calmamente. Os seus pensamentos são confusos, mas não há dúvida alguma de que se relacionam com o Dr. Lanning. É estúpido titubear, porque assim que serenar saberei o que pretende perguntar-me. As mãos do matemático moveram-se para o cabelo liso e brilhante, num gesto familiar. O Lanning ronda aos 70 anos, declarou, como se isso explicasse tudo. Eu sei. E é diretor da fábrica há quase 30. Exato. Pois eu gostava de saber, bem, se tenciona abandonar o cargo em breve. Por razões de saúde ou outras. Sim, limitou-se Robô a dizer. Sabe-lo? De certo. Nesse caso, podes elucidar-me? Uma vez que está interessado, Falloway já apresentou a demissão. O quê? A exclamação de Bogart brotou como uma explosão e a sua larga cabeça inclinou-se para a frente. Importas-te de repetir? Já apresentou a demissão, mas ainda não se retirou. Aguarda que o meu problema se solucione. Depois cederá o lugar ao seu sucessor. E quem será? Aproximara-se de Herbie com o olhar fascinadamente fixo nas impenetráveis células fotoelétricas que constituíam os olhos do Robô. As palavras deste último foram pronunciadas de forma pausada. É o novo diretor. É uma boa notícia. Bogart descontraiu-se com um largo sorriso. Esperava-a com ansiedade. Obrigado, rapaz.